Rádio Independência acabou de transmitir a Santa Missa Dominical, direto da Igreja Matriz de Medianeira. A Rádio da Família. Você está sintonizando o melhor do rádio. Rádio Independência. Agora operamos nos canais AM 1020 e 92,7 FM. Acompanhe também a programação nas nossas plataformas digitais. Acesse costaoestnews.com e fique à vontade. Rádio Independência, 42 anos. A sua vida na melhor sintonia. Uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação. Independência. Confira mais um programa com o padrão de qualidade Rádio Independência. Independência. Hora certa. 8 horas e 26 minutos. Fim de semana. Que legal. Começa agora, aqui pela Independência, o programa Encontro de Bandas. Salve, salve, moçada, e aí, tudo bem? Oh, que beleza, né? Voz boa, voz melhor, voz mais bem, bem, e vocês, tudo bem, também? Oh, pai, então, domingão, né? Primeiro domingo de outono deste ano de 2021, né? Hoje é dia 21 de março, tudo bem com vocês? Independência! Estamos no ar em nome do supermercado Ráquio Super da Economia, da Prigual Materiais para Construção, tudo para a sua obra, da Fundação ao Acabamento, Relojoaria e Ótica Marisol, no Calçadão da Brasília 1427, e também Alfaiataria Vanzin. Uma mensagem muito linda para o nosso pai. Você que tem seu pai vivo, você que já não tem mais, mas presta atenção. Velho Euclides, meu pai. Parceiro da mesa de áudio, contigo agora, desce a lenha na programação, daqui a pouquinho tô de volta. Velho, te vejo mateando na solidão, e de longe me sento junto e mateio contigo, no pensamento, proseando como proseamos, na base da empulhação, quase de irmão para irmão, onde eu bebo a tua experiência, a tua imensa coragem, teu grande coração. Mas não é fácil de longe. Cada vez que penso em ti, me sinto outra vez guri, talvez ouvindo um sermão ou a tormenta do ralho no relho da tua mão. Não que eu fosse um guri santo, ao contrário, santo não, mas sempre gostei de ti. Mas sempre gostei de ti. Desde que me dou por gente, que vejo taura valente impondo o próprio respeito como um dever e um direito, como bandeira e brasão. Fosse borracho ou bandido, fosse polícia ou ladrão, fosse um ou fosse em 20, fosse inspetor, pelotão, na tua casa não mandavam nem surravam sem razão. E sempre ao lado do pobre, do fraco, do desvalido, da mulher sem o marido, da criança sem os pais, mas diante dos poderosos, o manda-chuva, o patrão, andaste de queixo erguido, de voz grossa e atrevido, sem humilhar-te jamais, nunca pediste benção. A companheira te amando, a filharada agrandando e o pago se apequenando na tua grande visão, que era um sonho, uma esperança tão grande que não se alcança na pequenez do rincão, ver os filhos estudando, mais um pouco se formando, tudo virando doutor. Que sonho para um índio pobre, um carreteiro, um tropeiro, um simples compositor. E um dia largaste o pouco do teu muito campesino, largaste o próprio destino na carroça companheira, e com mulher filharada botaste o sonho na estrada, talareando uma vaneira, com coragem sobre-humana, antevendo Uruguaiana no coração da fronteira. Varaste o tempo no passo dos teus burros carroceiros, dos cachorros ovelheiros, de Uruguaiana ao Inhanduí, da barra do Quaraí ao legendário Jarau, no rastro do velho Blau nos plainos do Pindaí, Toro Paz, Bacacuá, Causarinas, Plano Alto, Ibirocai, Garupá, até sentar o baldrame de um rancho Nijiquiquá. Mas os filhos estudaram. Dois campitos recebidos de herança foram devidos no colégio e no armazém, nos livros e nas livretas, e nos caminhos sotretas de um mundo maula também. mas os filhos estudaram. E um dia, com que emoção, viste um filho teu ganhar até primeiro lugar no caro Colégio União. Tantos anos se passaram que o teu cabelo branqueou, mas o tempo foi tão grato que te fez cópia e retrato do finado meu avô. Só porém, teu coração, que aguentou tanto trompaço, que se ria do fracasso, que abaixo de pau e laço a própria sorte domou, no compasso da rancheira, numa volta mais ligeira, se perdeu e fraquejou. Ficou uma ruiva sem par e uma cordiona parou. Na cancha reta da vida, um graduador que quebrou. Mas no rancho do Alegrete, lá no alto da coxilha, ou teu filho ou tua filha, sete retratos estão, tudo, doutor. São os santos do teu doméstico altar que não cansas de adorar com sagrada devoção. Uma parede e um mundo e um orgulho tão profundo da tua própria nobreza e da tranquila certeza de que não lutaste em vão. Velho, um dia tu te vais como já foram teus pais, como todos têm que ir. E eu sonho um céu para ti na cancha reta dos ventos, com fogões de acampamentos, com macaco graduador e o descuido de fiador cinchando a glória nos tentos. E outra vez terás carroças com o burro branco ponteando e o pontinha farejando algum lagarto matreiro. E o Tito, teu companheiro, fará o mate acampando. Quando a semana acabar, outra vez pelos domingos, depois da xanga dos pingos, o tio Nelo vai tocar e o tio Cantilho dançar com o chinaredo dos gringos. Mas tu vais te reservar para quem sempre foi teu par, de todas a mais bonita, é só para ela, rancheira, a melhor das companheiras, moça, tão moça, mocita. E nos teus filhos e netos, bisnetos e tetranetos vais continuar sendo moço, porque sempre haverá um homem para honrar teu sobrenome de lenço branco ao pescoço. A Rádio da Família. Você está sintonizando o melhor do rádio. Rádio Independência. Agora operamos nos canais AM 1020 e 92,7 FM. Acompanhe também a programação nas nossas plataformas digitais. Acesse costaoestnews.com e fique à vontade. Rádio Independência, 42 anos. A sua vida na melhor sintonia. Uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação. Independência. Confira mais um programa com o padrão de qualidade Rádio Independência. Independência. Costa Oeste em pauta. A partir de agora, aqui na Rádio Independência. Independência. Costa Oeste em pauta.